da linguagem do planeta Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama. Mamá. mala com bebê, mala com bebê, fumbo, mala com bebê, mala com bafumbo. Oh, ai, eu sim. Onde é flambo? Oye, oye, oye, oye. Isso malé, mamá, morino, malé, mané, fumbo. A malé, mora, mamu, a malé, mora, fumbo. Amor, mina. Amamile pamba, amamile pamba, biru halo krim, biru kia lange. Bendum bagum bere bum, bala kaka zon zon zon. peixe. Tem Nelita amarelinha lá no mar de Tiperão. Tem Nelita carimbeira, minha filha, lanceira da menor. É dum dum dum dum dum dum dum. A mãe é funda da minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida, fala boba da minha mulher, essa conta eu tô convidando. Batalha pinta cuidado, planeta lama não cola. Fala boba, a mão da flor, a madeira na bunda. É limpa a vida do rei, é limpa a vida da linda. É limpa a vida do povo, a madeira da linda. É bom com vida pro povo, a madeira da linda. É limpa a vida do rei, é limpa a vida da linda. I'm gonna go get some more. porta pra Rússia. Vejo Cuba tão linda, vejo Havana maravilhosa. Vejo Cuba tão linda, vejo Havana maravilhosa. Livre dos americanos, livre dos americanos. Cana cubana, cana caiana. Ei! Uau, Damião experiência, Damião experiência, Planeta Lama, fazendo um disco novo, concerto da linguagem do Planeta Lama. Uau, oh yeah.